0 decolado, passando 1.400 pés na sua esposa. Azul 9-0, subindo via saída Conde ao 190, azul 905. Azul ali, azul 4, ele é 5001, passando agora 1410. Azul 5001, está acordado a decolagem, 3330, via São Bruno. São Bruno, descendeu de sala 320. Decolando, decolando. Azul 4-0, via Coral 1-9. 1-4-0, via Coral 1-9. 340 para José, da o Gustavo, na 072. Direção 340 via 91 Federal 9979, poderemos voar, Lida? Direção 9979. Salvador, boa noite, voo 1134, procedimento Puka, está passando 1610. Puka, 1134, Veio a pouca, nível 350, solicita a voz direta ao Aracaju, voo 1134. Justamente foi direto Jama, agora estou chamando o 1134. Direto Jama, guarda a coordenação, voo 1134. 3030, chama de seu localizador, seja para frente, e sempre para a gente na casa da porta. Azul 92.4, apartamento oral, que está na entrada, ficou para o setor